Mixtape do Nego Records. Costa Costa. Isso aqui é dinheiro, sexo, drogas e violência de Costa Costa. Esquenta não, tô aqui por mim. Eu paguei, tudo bem, tô aqui por mim. Quer saber de onde vem? Eu não digo assim. Não importa, tô aqui, tão aqui por mim. No chapéu de ninguém, tô vivendo agora. Investe o que tem, que esse tempo é forma. Quero bem, hey, elas vêm, tem que vir. Quero as onças e os Benjamin. Eu vou jogar com algum no bolso. Piso brilhando e um pano louco. Banco de cores, sabe qual joguei? Vacilão é um cano louco. Outra festa na costa leste. Bota a seda, aposta ou investe. Tipo aquela que anda com tão pouca roupa. Oi, ela é tão louca. Vagabunda, ela tem o dom, mas não mexe de graça. Pense a onda, ela chega na casa, curte a lombra. Ela pega um otário e puxa um calton. Acende o cigarro, cai o batom. Ela baixa e cata, ele acha tão bom. Mas esse rabo é tão bom. Ela pede a taça, ele paga o chandon. E ela gosta. Ela gosta quando rola os dólar. Ela é gueto, mas mexe bem. O que tem de errado, ela usa o que tem. Gosta. Ele gosta quando troca os dólar. Eu sou gueto, mas jogo bem. O que tem, assim o nego usa o que tem. Gosta. Ela gosta quando rola os dólar. Ela é gueto, mas mexe bem. O que tem de errado, ela usa o que tem. Gosta. Ele gosta quando troca os dólar. Eu sou preto, mas jogo bem. Tenho assim, o nego usa o que tem. Ela dança, ela tem swing e não cansa, ela esquenta o drink. E ela gosta de coisa boa, ela não joga por coisa pouca. Ela vira, ela curte o modo que ele pira, ele vira o copo. E ele quer ir, chama, ela chega. Quanto tá na meira, quanto era mesmo. Ela brilha na pista, ela fica linda de saia, que maravilha. Ela bala, ela tem malícia e é um plano, ele morde a isca. E ela faz a cotação do vaso subir, porque essa menina não brinca. Ela é foda, ela tá em forma, ela gosta mesmo, é dos euros e os dólares. Ela gosta. Ela gosta quando rola os dólares. Ela é gueto, mas mexe bem. O que tem de errado, ela usa o que tem. Gosta. Ele gosta quando troca os dólares. Eu sou preto, mas jogo bem. Tenho assim, o nego usa o que tem. Gosta. Ela gosta quando rola os dólares. Ela é gueto, mas mexe bem. O que tem de errado, ela usa o que tem. Gosta. Ele gosta quando troca os dólares. Eu sou preto, mas jogo bem. Tenho assim, o nego usa o que tem. Sangue bom, essa gata é esquema. Ela passa filmagem tensa. Ela acaba com a concorrência. Quem não tem lamenta e se tem sem pena. Tô ligado, ela curte o que renda. Usa o que tem, mas lucro dispensa. E quem paga não pensa em problema. Nada é de graça, o que é bom compensa. Ele é gringo, ela shake my well. Pelo green dólar, ela quer o hotel. É assim, bora, ele quer um papel. Paga 100, prima, ele one cocaine. Ela liga, o irmão então vem. Ele já meio tonto, não tão bem. Ele deita no close, fica nessa. Ela diz boa noite, Cinderela. E ela gosta. Ela gosta quando rola os dólar. Ela é gueto, mas mexe bem. O que tem de errado, ela usa o que tem. Gosta. Ele gosta quando troca os dólar. Eu sou preto, mas jogo bem. Tenho assim, o nego usa o que tem. Gosta. Ela gosta quando rola os dólar. Ela é gueto, mas mexe bem. O que tem de errado, ela usa o que tem. Gosta. Ele gosta quando troca os dólar. Eu sou preto, mas jogo bem. Tenho assim, o nego usa.